525, controle Cintia, o Golfo Romeo Bravo. É, o senhor prosseguirá direto para a Mata de São João. Girando base para a pista 107, é porta visual. Gente, o Golfo Romeo Bravo, prosseguindo direto para a Mata de São João, não ingressará a CTR Salvador. Autorizado frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Único tráfego ciente do controle é um Robson 44 pousado na Iberostar. O Golf é o meu bravo, autorizado frequência livre. Bom voo. Avisou com a gente, o Tânia Bravo, está fora do solo. Vai deixar a 17 livre, vai na vertical da torre. Aguardo, tá, Tânia Bravo, aguardo para seguir para a 17. Ok, vai aguardar o Tânia Bravo. Vestuário, está ali com o Instagram 028, senhor. Gente, mantenha o escuta no meu escolar. Tá, vou. Lima Juliette Lima, visual com a Robson 44 em decolagem da EMA. Tá batido. Gente, autorizado pouso 17, vento 120 graus 07 nós, Lima Juliette Lima. De pouso 17, Lima Juliette Lima. Bom dia, OTAN 3804, acione identificação, desça via chegada Mari para 2000 pés, o Kenegal no 016. Tô com o Saiteja na final da 17, o Tango de Abraço, agora na vertical de Laura. Autorizado, chama para o Saiteja, 3805, coordenação. O cruzamento do campo, agora transferência de comunicação. Vai deixar o cruzamento, o Tânia de Abraço. Bravo da presente, controle no 08. 08, Bravo. Começa, Cabravo, reporte visual com local de pouso. Bravo. Índia Bravo, controle 120, decimal 8. 108, fala o Índia Bravo. Olha, o Papa Romeu, Tango, Índia Bravo. Bravo, controle. Outra vez é o farol de Itapuã. Aí controle o farol da Barra, mantendo 500 pés. A gente prossiga visualver o litoral sul, esteja atento a Robson 44, 12 horas 2 milhas, prosseguindo para pouso em Jardim Amação, o Tango de Bravo. Ciente do pouso do 44 pousando na Amação, o Tango de Bravo. Para o táxi são 3895 137 Galeão 4 horas. Direita vem de ponto de espera torre no noite decimal 95, ajuste 1016, bom voo, 3895. Ok, direita 2895 via Índia 1016 da 385. Cinco meia em coordenação, reporta taxi. Gente, então 3804. Controle Salvador, muito bom dia, 3604 da Campo, patrão no 60, descida para 150, cliente da MAI. Bom dia, TAN 3604, acione identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 050 em Salvador, QNH 10 no 6. Boa tarde, o TAN 3895 está pronto, bom dia. TAN 3895, para usar o galinhado de colapso, no 0, 120 com 7. Decola, TAN 3895. Bom dia, TAN 3216, acione a identificação desta via chegada Mário para o nível 060, QNH 10 no 6. Nível 060, TAN 3216. Senta. Tá. Autorizado desvio, Stan 3604. Stan 3804. Autorizado final, ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Ok, autorizado ILS, o Stan 3804 está fazendo outro desvio para 035, ok? Direita via Índia, ponto de espera torre na noite decimal 95, ajuste 1015 agora, bom voo. Isso foi 1895, obrigado, muito bom dia. 5, contato radar, suba para nível 340, saída da El, aguarde por Edmótima. 340, pode falar da El? Autorizado, da El, tá 3895. Ok, da El, 3895. Autorizado alinhado, eu coloco pistão 1-0, vento 1-0 graus, 08 nós. Botão de abraço autorizado, frequência livre, sobrevoo na ilha de Itaparica. Atento a um Eco Charlie 1-4, também sobrevoando Itaparica. O Tango de Abrava. Tráfego Salvador, muito boa tarde. É o Azul 4463, informação November 160 para Ilhas. Sou 4463. Guardando o código, poderia confirmar a subida? 804, informa o tráfego, 1h04, rumo oeste, sem indicação do modo Charlie helicóptero. Robson 44, mantendo 500 pés, da 3804. ATN, da 3805, autorizado, pro de Motiva. Motiva, muito obrigado. Autorizado desvio Stan 3216, após desvios, voe Itapia. Sim, que fala que vai manter a 215 inicialmente, por 20 milhas depois voa morte, ok? Gente, Stan 3195. Stan 3604, desça para 3 mil pés, QNH 1016. 3106. 3604. Stan 3216, desça para o nível 050. Até o 050, Stan 556, decolada 07, controle no 0,8. 08, obrigado, boa tarde. Em Salvador, muito boa tarde, bom, 556, decolada na sua escuta. Boa tarde, Gol no 556, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, saída da El, Gol no 556. Salvador, boa tarde, Gol no 864, muita informação aqui, autorização, Marcelo. Boa tarde, Gol no 864, número 2 para a Copa, prepara a saída Pucca, transição Aracaju. Pucca, Aracaju, Gol no 864. autorizado, 3.000 pés, Satã 3604. Para 3.604. Satã 3804, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, Satã 3804. 3895, chame Centro Recife 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25. Coluna 13325, Satã 3895. Satã 3604, desça para 2.000 pés, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, reporte estabilizado, Satã 3604. Satã 3604, corrija o QNH agora 1015. 1015, QNH 04. Satã 3216, desça para 3.000 pés, QNH 1015. 3.000. Choveu há pouco no campo, pista encontra-se molhada do meio para o fim. Pouso autorizado, 1-0. Autorizado, pouso 1-0, Satã 3204, ciente da pista. Autorizado, gol no 5, corrija o TAN 32 e no meio. De 463, copia? Pronto para copiar. Autorizado, Salvador e Léo, nível de voo 160. Decola pistão a zero, curva direita após, cumpre o perfil da EL após voo coral. Onde intercepta Golf 677 e após prossegue conforme rota. Acena no transponder 5532, controle 120, decimal 80. Senta. Zero, curva direita na subida da EL coral após Golf 677. E depois em rota 5532 transponder e 120 decimal 80 é o controle de saída para o azul 4463. Tá correto, informa pronto, 4463. Informará. Gol no 864, copia? Copia, gol no 864. Autorizado, Maceió, nível de voo 370, vai prosseguir via Peruísque 58. Decola pistão no zero, curva esquerda após. Compre o perfil Puca e chama para zero Caju. Acena no transponder 5540 e o controle 120, décimo 80. Acena 370, previsto 58, decola curva esquerda, saída por Caracaju. 5540 no transponder e o controle 208. Confirmando a saída por Cajama após Aracaju. Por Cajama, Aracaju, vou 5542. Correto, informa pronto. Informa. Acena 6213, copia? Autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Decola pistão na zero, curva direita após, cumpre o perfil da Eulê, depois voa Motiva. Onde intercepta pesou 1 a 0, após SMAP, DCT Lúvito e após conforme a rota do plano. Acena transponder 5525, controle 120, decimal 80. Decola 360, Galeão, decola da 1-0, curva direita da Eulê, da Motiva, intercepta pesou 10, direto SMAP, direto correto, informa pronto. Salvador, 3204, bom dia. Centro, Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 125, 1-3325, obrigado. 604, final do X-Ray. Tá 3604, ajusta 10, 15, reporta baixo do lado. 105, agora baixar para o lado, 3604. autorizado 1-0, vento no 2-0 graus, 079, há pouco choveu sobre o campo, a pista encontra-se levemente molhada do meio para o fim. Bem, Matheus, 3-0-4. Número 2, bom dia, Sony, identificação dessa via, chegada a Mari para 2000 pés, o QNH 1-0, 1-5. Pé 32, 1-6, chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 9-5. 8-9-5, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, 3216, final da 1-0. 3216, justa 1-0 no 5, agora da pista livre. 1-15, acordado. 3-0-4, solo ao 1-6, livrar de 1-1, 1-9. 1-2-0-9, 3-6-0-4. Bom dia, 3604, livrou. 3604, Stanks via Alfa, repórter antes da Juliette, com ingresso. Alfa antes da Juliette, repórter, 3604. Fala, bom, 864, pushback, sonamento no 05. Bom, 864, está livre, chame táxi. Não fala táxi, bom, 864. Está 3604. Agora a finalização do pushback do Boeing 737 da Gol, com legenda Varg, e após o mesmo ingressar no pátio 3, seu ingresso via Juliette, prossegue portão 02. Após o Varg, portão 02 via Juliette, da 3604. Então, 3216, solo 19, direita 1219. Direita 1219, então 3216. Salvador, boa tarde, então 3216, livrou o Alfa. Direita 3216, 7 via Alfa, reporta da Juliette para ingresso. 3216, 7 via Alfa, reporta da Juliette para ingresso. Salvador, Azul 4463, gate 8 para o pushback acionamento. Portão 8, coordeno com a equipe do Solo, chame pronto pelo táxi Azul 4463. Chamada pelo táxi 4463. Como é que o Alfa Romeo está aqui no pátio 4? Tem condições de me fornecer o METAR de Campos? Guarde, confirma a localidade de Campos, Mike Alfa Romeo. É Serra Bravo, Charlie Papá. Serra Bravo, Charlie Papá, um minuto. A escuta. Bruno 962, autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Vai avançar agora, 962. Táxi Bono 864 com 115 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, até na João Pessoa. Direita via Indy Alpha, ponto de espera torre 118, decimal 95, altimetrão no 0 no 6, 1-0 no 5, 1015, corrigindo, até o Movoi, bom dia, no 864. Frente, chegou na direita via Indy, ponto de espera 118, 95, gol no 864. Alfa Romeo, na escuta? Afirma, tô na escuta. Senhor Bravo Charlie Papá, das 15, Zulu. Tô copiando? Prossiga, tô na escuta. 05005, Kilo Tango. 9. Fio 020. VKN 090. 26/20, ajuste 1019. Golo 864. Golo 864, autorizado a alinhar e decolar pistão 1-0, vento 120 graus, 089. Alinha, decola da 1-0, Golo 864. Motor recopiado, só fiquei em dúvida com relação a BKN 090, é isso? Sim. 7, Guarulhos 360 autorizado, via Pesolo 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, Bridge após a Pesolo 16 até Belo Horizonte para voltar o Zulu, após direto trilha, após trilha direto Poços e após conforme, decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva, aciona 5557 e o controle 120 decimal 8. Me prossiga. Aí o Leta Motiva subido bem. Aí o Leta Motiva. Correto, no número 7, chame pronto, pushback, seu nome. Vai depois cruzamento aeródromo, ingresso no corredor Axé. O Juliette Papa Romeu, é, confirme tipo da aeronave, pessoas a bordo. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Tango, corredor Golf, uniforme Eco Delta Serra. Cada mar para 2000 pés, o Kenya Down no 0 no 5. Fone Delta Eco Serra. O Golf Uniforme Eco Delta Serra está aqui no pátio 4. Confirme clareza e intensidade. 5-5. Muito obrigado. Calma no 0 no 5, azul 4076. Oi, Salvador, boa tarde, o azul 4463. Azul 4463, aprovado alinhar, decolar pistão no 0, vento 140 graus 079. Liga a linha decolar da pista no 0, azul 4463. Na 4, contato radar, suba para o nível 370, na saída PUCA. Pode falar PUCA, presente. Autorizado Jamo, Gol 864. Jamo 864. Tango, Juliette, Quebec Kilo, controle Salvador. Juliette Quebec Kilo, suba para 3500 pés em Salvador, Kenya Down no 0 no 5, reporte para o primeiro lançamento. Estabilizado no INS X-Ray, Golo 962. Golo 962, chame Torres, Salvador em 1 no 8 decimal 95. 295, Golo 962. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 4463 na subida da Euleda. Azul 4463, contato radar, suba para nível 160, ao cruzar 2000 pés, autorizado direto Coral, Azul 4463. 160 após 2000 pés, direto Coral, 4463. Torre Salvador, gol no 962. 962. Ajustando 0 no 5, agora confirme baixo travão. Baixo travão, gol 962. Último pouso, pistão 1 a 0, vento no 5, 0 graus, 0 8 graus. Pois a posse está 10, gol 962. Salvador, muito bom dia, Papa Tango, Juliette, Papa Romeu. Juliette, Papá Romeu. Continua na linha do litoral, agora de autorização para cruzar o campo. Continua na linha do litoral, agora dando autorização, Juliette, Papá Romeu. Clear, Mari Arrival, descend and maintain 3,000 feet, Granite 1015. Clear, to fly direct to Itapi. Táxi, Ocean Air 62, 13 com 136 a bordo, autonomia de 4 horas ao alternar de Guarulhos. Controle Salvador, 4076. 0 no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 5, 615, bom voo e bom dia. Obrigado, bom dia, no 0 no 5, 895, de alta no pote 62, 3, um ótimo dia. 167 da Gol, no portão 10, coordenando com a equipe do solo, chame pronto para o táxi. Controle o 4076. Prossiga. Em condições de após o desvio do Aduna? Deve ser por quantas milhas esse desvio? 14 milhas. Ok, então desça restrito ao nível de voo 050, azul 4076, após o desvio voo Iduna, porém restrito 050. Restrito ao 050, após o desvio vai voar Iduna, 4076, grava. Claro, Juliette, Quebec Kilo, está pronto para o primeiro lançamento. Ok, o Quebec Kilo, dois tráficos helicópteros aí na próxima aí da região do aeródromo. Você tem contato bilateral na frequência de coordenação? Pois sim, respondendo aí com você. Ok, está livre o lançamento, porém aguardando aí a ascensão, ok? Temos um tráfego Embraer 90 da Azul fazendo desvio para esse setor aí da ilha. Pois sim, vai tomar aí a... Quebec Kilo, controle. Quebec Kilo, recebendo, cruzando 4.200 pés, confirme. Positivo. A instrução anterior foi para aguardar descer, a subida, ok? Desça agora e mantenha 4.000 e aguarde para subir. Positivo. Vai iniciar o lançamento e vai aguardar em 4.000 para subir. Controle, confirme esse tráfego essencial na posição 1 hora do azul. Não, não é tráfego essencial. É tráfego agora 1 hora, 11 milhas. Tráfego está mantendo 4 mil e aguardando autorização para subir. Está mantendo voo local em Sozinho, na região de Itaparica. E Matheus, já tem quantos anos de voadora? Voadora, porém restrito 50 descida. Voadora, 50 o parcelo 7. Juliette, que é daquilo, está mantendo 4 mil, confirme? Positivo, como é que você está mantendo 4 mil? Mantenha, aguarde a informação do trânsito. Positivo. Voo no 864, passa 210, chama 101-2545, alterna 133-65. 2-4-5-3-3-6-5, voo no 864. Sudeste, sem interferir no meio de decolagem. Ok, alinha e decola, 62-13, vai sendo o trânsito. Junto no 40 graus, 109. 62-13. Livrou o eixo 3597, Juliette Papá Romeu. 6-2-4-7, Japão, controle 208, Juliette Papá Romeu. Japão, chamaram o controle 1208, Juliette Papá Romeu. 71 agora, da autonomia de 1365, alternando galera. Parte principal, após Índia e Alfa, ponto espero no 0, torne 1 no 8, decimal 95. Altímetro no 0 no 5, bom voo, boa tarde, gol 1167. Pátio, Índia, Alfa, ponto espero 1895, bom 1967. Salve Salvador, novamente o Papatango Juliette Papá Romeu na sua escuta. Juliette Papá Romeu, corredor Axé Mil Pés, reporte através do Fora da Barra. Axé Mil Pés, reporte através do Fora da Barra. Agora na presença, o senhor autorizaria direto pro Lodi Cairu para o Juliette Papá Romeu? Autorizado direto, porém ainda mantendo Mil Pés. Gente, mantenho no Mil Pés pro direto para Cairu, Juliette Papá Romeu. Azul 4463, agora sim, chama o centro, frequência 251, não tem nenhum 3325. Escolhe Salvador, Azul 4076, atinge Macém, o 050, tem condições de prosseguir na descida? Aguarde ainda a descida 4076. Aguardando 4076. Juliette, Quebec, Kilo, ao contrário? Condições de manter essa proa em condições visuais por mais um minuto? Gente. E 4076 agora livre, descida 2000, ajuste no 0 no 5, autorizado final e LS X-Ray, reporte localizador. Para 2000, reportará no final do localizador 4076. Decolado 237, controle 208, boa viagem. Boa tarde, 208, Xenerme 213. E continue a subida naquele setor, ok? Se tiver condição de vá na proa 090, está autorizado. Não, não, 167 a linha e mantém pistão 0. E mantém a 0, gol, 1967. Xené 6213, subiu, mantém 360, vigilante. 360, Xené 6213. Xené 6330, descendo e mantém 3000 feet, que o NH 101 faz. 3000 feet, 1015, 6330. Autorizado desvio, acho que é Tango Vitor. Aliado em pronto, o 967. Fogo no 167, vento 1960 graus, 109, decolagem autorizada, pistão 0. Baixa autorizado, voo 1967. Olha, Oceania 62, 13, esquerda na proa 205, desvio por 50 milhas. Prezado, desvio esquerda, 62, 13. 62, 13, 7. Escolhe o 4076, passou duna visual com a pista. Ok, complete final ILS, chame a torre 18, décima 95. 1895, boa tarde, bom trabalho. Switch control, 6320, flying heading 055 to avoid bad weather. Ok, clear left deviation, report status localized, Oceania 6330. Report on localized current 6330. Controle em Salvador, boa tarde, voo 1967, desvio da DAEL. 1967, suba ao nível 360, saída da DAEL, vigilância. Sobe ao 360 na DAEL, voo 1967. Fala meu controle. E passou fora da barra, frequência livre para coordenação. Voador, autoriza o gol 1967 da presente Badael. Autorizado. Autorizado, gol 1967. Afirmativo, estou autorizado, direto ver aquilo. Clear, this to descend and maintain 2000, report status localized, Chanel 6330. 076, pouso autorizado 10, vento 180 graus 109. Livre pouso 10 para 076. Número de desvio, Oceania 6213 na proa 234. 6213 está autorizado desvio. Na 2013. Tango Vitor, desse mantém a 1500 pés, ajuste 1015. Qual a velocidade que está mantendo? Salvador, muito boa tarde, Papa Papa, informa Mike, informa, informação Oscar. Pode informa Mike, informa, prossiga. Petrolina, nível 200, deixa DPA para autorização. Evitar o pouso simultâneo com o tráfego da Oceania, ingressando na final do ILS. Petrolina, nível 200, 200, está autorizado direto, Petrolina, da 17 curva esquerda, subida Momo, após direto. Aciona 5545, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Autorizar 200 para Petrolina direto, decola da 17, curva esquerda, saída Momo, após DCT, direto Petrolina. 5545, transponda, 208, controle 118,95 a torre. Uniforme, Mike, uniforme. Pessoas a bordo? Oi, tá bom. Torre 118, decimal 95, paracionamento, táxi, decolagem, altímetro no 015. Bom voo e boa tarde. Uniforme, microfone. Boa tarde, obrigado, bom sábado. Roger. Salvador, muito boa tarde, Azul 4076. 076, boa tarde, táxi livre Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 4076. Localize Kurt, and we have a running time 6-0. Ok, complete LS approach, contact the tower on 118 decimal 95. 118.95, thank you. Salvador, gol 1967, progressista, desvio, será 240 por 40 milhas devido à formação da frente. Autorizado, desvio, 1967. Autorizado, gol 1967. Sinal 6213, passa 200, chame 101251, alterna 13325. Descendo 13325, obrigado, boa tarde, Sinal 6213. Achou Tango Vito, já visual com o aeródromo? Afirmativo, visual, nosso Tango Vito. Ok, iniciei a redução para aproximação e chame agora a torre 118.95. 18.95, grato, ó, cadê o vídeo? Torre Salvador, boa tarde, Papa Tango, Oscar, Tango Vitor, base pela esquerda da 17. Papá, Mike, eu falo Mike, possível. E autorizado? O comandante, dá uma alongada na base aí só pra dar um atrasado de um minuto. Reporta na final da 7. Ciente, reportará na final da 17, Oscar Tanguta. Sending you down and lock at the Ocean Air 6330. 13325. 1251, 13325, gol 1967. Bom dia. Bom dia. Controle, Salvador, boa tarde, gol 227, ciente da informação aqui. Approach, clear to land. Ok, we have a traffic on TCAS, clear to land, runway 106330. Eu acho que eu tô no Vito, final na 7 autorizada, reporta mais para lá. Mas já travado o Oscar Tango Vitor, na final da 107, visual da aeronave, cuidado do separamento. T0 on the ground at 49. Leave the runway on your right side. Contact ground 121-9. Okay, sir, we are evacuated now, right side, and we'll call ground 121-9. Oscar Tango Victor, pouso autorizado na 7, vento 130 graus, 109. Pouso autorizado, Oscar Tango Victor. Chamei pronto, no 867. Salvador Ground, good afternoon, Chanel 6330, Whitson. Good afternoon, Chanel 6330, proof taxi via Alpha 3rd Juliet to stand 05. Yeah, Alpha and Juliet, and the number is O solo aos 5-0, é livre direito ao Pati 5? Autorizado, é porta livrando. Próximo a informar, esse setor está livre no lançamento. Parece informar a paradigma. Confirmo, é o 3605.